só pensa em fugir. Cê era tudo pra mim, hoje nem quer bem, nem eu e nem ninguém. São madrugadas viradas, carga pesada há dias, tô dormindo mal. Olha o relógio e o tempo tá igual, sigo fingindo e tá tudo normal. Não me fala sobre quem errou primeiro, foi consensual. Joga na cara tudo que eu tenho de erro e no final faz igual. Dói tanto, mas eu não vou me precipitar. E no meu lugar, quis tanto, mas tem que ser assim. Mas se me perguntar, é difícil negar. Suor escorre, pele na pele. Toque o beijo, um desejo rebelde. Corpos em transe, a verdade aparece. Talvez não foi o momento, inegável sentimento. Nossa história parecia acabou.